Massacre de Eldorado já caiu no esquecimento. Lamento, pras famílias só restou dor e sofrimento. Ninguém foi condenado, justiça só vai pro lado contrário. A má distribuição de renda favorece pra quem tem jatinho e fazendo trabalho escravo. Tá rendendo bolso de uma minoria que gasta na noitada e farinha. Só bebe os tequila quando vê moleque pedindo no sinal. Ironiza, ostenta na estação das docas. Quando fica doido, estoura que nem pipoca. O povo de mão encalejada, pele ressecada. Sua caneta é inchada, acorda cedo, faz o sinal da cruz. É comum ver as minas de 14 dando a luz. Não tem plano de saúde, só a tolerância. Mais um feto cheio de esperança. O futuro do mundo, mais um refém de uma prisão sem muro. Não tem escola, só roupa de esmola. Sua sala de aula é a roça, o latifundiário que tem cuna do exterior. A pena de morte no Brasil, ele a favor. Quem financia a guerra esconde a sequela e toma parte dela. Depois fala que é pela paz. Na verdade, errar é algo mais. O povo se organiza como pode. O sistema já não, sempre dando bote, jogando uns contra os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipô. O povo se organiza como pode. O sistema já não, sempre dando bote, jogando uns contra os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipô. O povo se organiza como pode. O sistema sempre dando bote, jogando sempre uns quanto os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipoco. O moleque é morto, dia seguinte é outro. Esqueceu de Deus no cotidiano, se perdeu pelo dinheiro, sacrifica outros parceiros. Abra sua mente, o povo sem cultura, mente doente, informação é a cura. Acredite que ninguém te segura. Escutar o rap com a cabeça ativa de um coração. Refletir sobre a situação, resgatado, meu mano marreta na correria lado a lado. Exemplo de resistência, vitória é consequência, protagonista da desilusão. Que Deus abençoe todos, irmão. Plano bem bolado, tô ligado. Certo pelo certo, errado pelo errado. Perde parda é suspeito, levar tapa na cara. Cê lê os teus direitos que tá na Constituição Civil. Na mira do fuzil, silenciador na cabeça do bancário. Na verdade, ninguém é o primário. Quem financia a guerra esconde a sequela e toma parte nela. Depois fala que é pela paz. Na verdade é algo mais. Algo mais. O povo se organiza como pode. O sistema já não, sempre dando bote, jogando uns contra os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipô. O povo se organiza como pode. O sistema já não, sempre dando bote, jogando uns contra os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipô. Homem de farda, tira bem, mas leva bala. Te espanca, joga na mala. Repressão por aqui não para. Mais tarde é encontrado no matagal. Morto que nem um animal. Mais um cadáver pro IML. Extermínio aqui prossegue. Sangue no olho ferve. Uma mãe que chora, um filho que vai. Sem justiça não existe a paz. Um velório antecipado, uma 9mm. Infelizmente foi o seu destino. O sistema incentiva o crime pra sobreviver. Lê as palavras de Martin Luther King. Lutou contra a segregação racial. Aqui não é diferente de anos atrás. Braça a ideia e seja capaz de revolucionar cada vez mais. Meu mundo é diferente, sou o terror formado de gente. Munição não está no pente, mas sim na mente. O futuro cheio de promessas, não corre atrás sem deixar brecha. A lei propaga, quem tem dinheiro paga. Quem planta arma mata. Gambezinho ganhou medalha por atirar em semelhante na noitada. O Estado te dá esse direito, se é preto é suspeito. Na rua, no shopping é visado. Mão na cabeça, caixão lacrado. O povo se organiza como pode. O sistema já não, sempre dando bote, jogando uns contra os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipô. O povo se organiza como pode. O sistema já não, sempre dando bote, jogando uns contra os outros. Na madruga se passa e ouve vários pipô.